Acelera na final da pista 1-0. Romeu, ciente, para 0, ciente. Menos aí a fasiologia padrão. Fica mantendo, não vou dizer. Ele só tá na prova de bolsa, não. Só tá à direita. A sua identificação. Contato radar está 39 milhas da posição bonfe. Para a posição bonfe, vou na prova 240. Declarada 04, controle 120, decimal 8, bom voo. Controle 1208, grato, até já. Controle Salvador, bom dia, Oceanair 6311, no perfil da Tael, passando 1500 pés, solicita se possível prova de Leda. Perfil da saída da EL inicialmente, vigilância, 6311. Mantendo o perfil, Ocha 6311. Checo Juliette, ciente, táxi autorizado, vai manter a interseção, aguardando para ingresso, pista no 7. Boa 8, sempre informando o ponto de EL descido. Lima Romeu, Romeu, após a posição ITAP, desce para 2000 pés, autorizado ILS, ajuste no 022. Após ITAP, eu, Lima Romeu, Romeu. Confirmação. 5, desça para 4000 pés, ajuste no 022. 4000, estabilizando o localizador, chama 6250. Complete LS, Torre Salvador, frequência 118.6. Torre Salvador 18.6, confirmo pela pista 118.95. É, desculpe, realmente, 118.95. É, 18.95, até daqui a pouco, Oxanamé 2, desculpa. Zulu, vento 190 graus, 17 nós, livre decolagem, pista 17. Queda, Oxa 63, 11, grato. LS, 101. Canais 6250, bom dia, continua a aproximação, aguardando a autorização de pista livre. Bom, autorização, Canais 6250. Horário do plano Condor? 8:10 dessa hora. 1310, ainda não recebi aqui no sistema, vou checar com a sala aí, só um minuto. Salvador, Gol 983, puxe back acionamento. Gol 983, autorizado puxe back acionamento, chama táxi. Chamarei para o táxi no 983. Chanel 6250, confirmando já embaixo travado. Afirma, baixou, travou, Chanel 6250. Gente, livre pouso, pistão no zero, vento 190 graus, 18 nós, variando até 24 nós. Gente, o Chanel 6250, livre pouso no zero. 5 decimal 45 delta. 12685, alterna 245, obrigado. Zulu, contato radar da colagem, saída da EL, vigilância, Zulu. Zulu, está autorizado para o de Cairo. Então, prossegue na saída do ETM, acende para o 040. Ok. Mike Eco Juliette, após a decolagem, vai manter pro até 2 mil pés e após prosseguir conforme o perfil da MOMO, ok? Gente, atentando a escala de turbulência do Airbus da Oceanair, cruzando o eixo da 1735, quando pronto, livre decolagem, pista 17, vento 190 graus, 18 nós, o Mike Eco Juliette. Turbulência leve na curta final, pista no zero, ok? 195, o ajuste no 022 tem um bom voo, voo 1983. E a Índia, quando espera 103,95, obrigado, bom dia. Tá bom? Afirmativo. Mike Eco Juliette em acessão, 060, sai da mão. 060 na mão, Mike Eco Juliette. Zero, Lima, Romeu, Romeu, já está embaixo. Bruno 1983, sim, a gente mantém o ponto de espera da 10, aguardando. Ali mantém posição 0. Ali mantém, né? 0. Salve Salvador, agora 397, posição 62, ciente da informação aqui, Lima, confirmando. Autorização Congonhas, São Paulo. Ano 397 autorizado, São Paulo Congonhas, o nível 360, via rota Bridge, UP Zulu no meia, Bravo Hotel Zulu, direto Trivi. Decolagem da 10, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El Leda, após Leda, direto Bridge. O controle 1208, aciona 5067. Ciente, autorizado São Paulo, nível de voo 360, decola da pista 10, curva à direita, saída da El Leda, após Leda, voa Bridge. Bridge, após o Luna 6, BHZ, direto Bridge. Controle 120 decimal 8, transponder 5067, gol no 397. Protejamento correto, portão 62, chama pronto, gol no 397. Tamara, obrigado. Vento 190 graus, 18 nós, variando até 25 nós. Livre decolagem, pistão 90. Juliette, está sob vetoração para continuar a subida. Curve à direita na proa 0. Salvador, problema com o Mateco Juliette, ó. Mateco Juliette, direita 035. Limite 15 milhas. Juliette, direita 035. Pronto para o táxi, 1, 2, 3. Informa para o 025 do... Lula. 380, como é que é com o Juliette, senhor? Confirme? 080. Confirme? Confirma nível 080 para o Mike Eco Juliette. Autorizado, Juliette. Valeu. Papá Lima, Romeu, Romeu, autorizado ingresso Juliette, contorno a parte principal, Lima, Mike e reporta na Quebec, Lima, Romeu, Romeu. Daniel, vigilância no perfil 193. Fluente, pode ser Leda? Mostrei o perfil de saída inicialmente. Ok. Porta no ponto de espera da Taxiway Quebec. Inglês, qual filme radial ideal de saída? 320, senhor. 220. Se possível, isso vai ser autorizado, ok? Positivo, na capacidade. Ponte 3, controle. Vamos chegar. Está a 7 milhas para a posição coral, o serviço radar está encerrado. Mantenha nível 080 e chame o controle de Ilhéus na frequência 20.1. Oval, foi igual 983 que respondeu, desculpa. Rumba 85, controle. Vai ser o número 2 na aproximação. Passou o vetor para sequenciamento, direita para o 250, limite magnética 130 de Simbra. Estimativa. Aqui é com Juliette, esquerda na proa 350, limite 10 milhas. Azul 4207, tem tráfego abaixo no nível 0 a 4 mil pés, descida até o nível 050, azul 4207. Mantém descida 050 4207. Decolagem da pista 1-0 com primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Momo, transição Froti. O controle 120.8 aciona 5062. Correto, livre, pushback, acionamento, chama pronto para o táxi. O Mike é que tem chamado de pouso? Cruzamento, pista 1735 até o hangar da Aerostar, frequência livre no porte, tenha um bom dia. Aqui é com Juliette. Plano modificado, os dois com no nível 085 autorizado. Semana correta e disponível 085. Rumo 85, curva esquerda na proa 160. Esquerda 160, rumo 85. Limite ao lock. Azul 4207, desça para 2 mil pés, ajuste no 022, informe estabilizado. 2000, 022, 407. Autorizado descida para 3 mil pés, ajuste no 022. Zulu, frequência livre para a coordenação na escuta para o regresso. Zulu. Thank you. Crossing autorizado agora para 2000 pés, ajuste no 022, está livre LS, informe estabilizado. Torre Azul 4207, bom dia. Azul 4207, bom dia, continua a aproximação. Reporta trem de pouso baixado, travado, visual com campo. 4207. Voo 1983, chame o centro Recife, 125, decimal 1, caso negativo, 133, decimal 25. 25, 1, obrigado, bom dia. Bom dia, 1260, sem identificação, desce na chegada Mari, até o nível 050, ajuste 1022. Visual com campo, baixou e travou 4207. Azul 4207, livre pouso, pistão no zero, vento 180 graus, 1612 nós, variando até 23 nós. Livre pouso, 4207. Mantenha a posição no hotel, o condor 23. Bora 317, está pronto para o táxi. Tem 123 a bordo, alternativa da Leão, 4 horas e 14. Salve de Apache 1 no Índia, no ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95, o ajuste no 022, tem um bom voo, voo no 397. Ciente, ajuste no 022, livre táxi de Apache, Índia, ponto de espera 285, voo no 397, obrigado e bom dia. 99. 4 horas. Então 9911, táxi em frente, segue o Boeing da Gol como número 2, via Índia. No ponto de espera da 10, chama a torre. 118, decimal 95, o ajuste no 022. Tenha um bom voo. Condor 23, autorizado cruzamento de imediato, pista 20, correção 1028, após prossegue via Delta e Alfa, reporta para ingresso na Juliette, o Condor 23. Dois cruzamento, Delta e Alfa. Alô, Salvador, bom dia, Xanam 140, informação mais, autorização 350, repito. 350 Recife, já está pré-aprovado. É o número 1 para a copa aguardando, o Oceania 6140. Aguarda na Oceania 6140. Bom dia, 1397, ponto de espera da 1-0, pronto. 1397, bom dia, mantém ponto de espera da 1-0 aguardando. Sim, a gente vai manter posição. Azul 4207, bom dia. Prossigo o táxi via Alfa e reporte para ingresso táxi Juliette. Alfa, Juliette, 407. Motor 23 autorizado no ingresso via Juliette, Pátio, Índia, no ponto de espera da 10 Torre, 118.95, o ajuste no 022, tenha um bom voo. Espera. Um baú de 5 na escuta da torre. Tenho que chamar a torre, 118.6. Correção, 118.95. Torre, 118.95. 6140, cópia. Prossiga, chama 6140. Autorizado Recife, nível 350, via Upper Whisky 58, decolagem pistão no zero, primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Puca, transição a Aru, controle Salvador 120.8, aciona 5101. Saída 1208 e o transponder 5101. O Oceania 6140 está na ponte 2. Cotejamento correto, portão 02, chama pronto, pushback, tsunami, Oceania 6140. Chamará 6140. O azul 4207 mantém a posição antes da Juliette, aguardando para ingresso. Mantém a posição da Juliette, 407. Papa Mike, prossiga. Papa Mike, Sony código 0125, posição normal. Gente, ali mantém pressão no zero, bola na 397. Mike, o senhor preencheu o plano ou notificação de voo? Do 4207, portão é o 01, fique atento à aeronave da Força Aérea, quando tiver condições, prossegue para o 01, azul 4207.